a viver entre nós, numa cama emprestada, ele humilde nasceu, num jumento emprestado, ele andou toda a estrada, a montanha desceu, mas a cruz dolorosa e a coroa barca emprestada a vagar de mansinho, ele põe-se a ensinar. O pardal tem sua casa, a andorinha seu ninho, e ele não tem lar, mas a cruz dolorosa caminho da tumba, num salão emprestado, um jantar celebrou. Foi morto e envolvido em lençóis emprestado, e afinal repousou. Mas a da cruz, todo ensanguentado, ao Pai perguntou: por que me desprezastes? Não houve resposta, ninguém o escutou, mas as marcas da cruz e as vestes de luz eram suas e bem suas, e consigo as levar.